meu parceiro 2224 com informação hotel. Boa noite. Bom dia, passageiro 2224, desça para 2000 pés. Ajuste altímetro no 0 no 8. Reporte modificação para pouso visual pistão 7, passageiro 2224. Pode entrar a turma da presente 2224? Autorizado. Obrigado, meu amigo. Dono Duno, 2224. Modifica, 2224. Modifica. Ok, desça para o 1500 pés, ajuste no 018. Seu plano modificado é 09. Agora em condições visuais para pistão 7, torre 1862. 2224.